Senhor, eu quero mais de ti, ó meu Senhor, e poder te adorar, ó meu Senhor, como eu te amo. E todo louvor, eu sei que não mereço o teu amor. Tu és tão grande, poderoso, nosso Deus. Senhor, eu reconheço quando fui errado, mas o Cordeiro me livrou do meu pecado, me transformou e hoje sou um vencedor. Feliz por caminhar sempre contigo.